Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli, está começando mais um Nerdopoli Cast. Eu sou Marcos, o gênio do mal, e esses somos nós, Eduardo Costa. As árvores somos nós. As árvores somos nós. Porque hoje estamos nós dois reunidos de novo naquele momento em que eu obrigo o Eduardo a ver alguma coisa. E ele, em contrapartida, me obriga. Eu não sei, o que, é que você me obrigou a ver no lugar disso, Dudu? Eu não lembro. Acho que na... Vamos fingir que foi o Mad Max que não participou. É, ok, né? Porque hoje nós estamos falando do que, Eduardo Costa? Da série sensação na temporada 2016-2017, This Is Us, da NBC. Uma das maiores audiências na televisão atual nos Estados Unidos, que vale a pena todo mundo assistir. Espero que vocês gostem aqui do episódio que a gente tá gravando. Muito bom, ensinando a Rede Globo a fazer uma história de decente, né? É, a Globo tá... Até agora tá datada, mas o José Maia acediu uma mulher, então o negócio tá feio lá. Não tem nada a ver com o episódio de comentário, mas fica, né? Fica a dica. Vamos ali tomar o quê? O que tem na série? Vamos ali rezar para as cinzas do meu pai e nós voltamos já. Vamos na piscina comunitária. Você está ouvindo... E aí eu fui buscar umas cervejas. Era uma armadilha. E ele abriu a caixa e ela explodiu o corpo dele para todo lado. Ele ficou lá deitado, gritando feito louco, os pedaços dele em cima de mim. E assim eu tive que empurrar ele, sabe? Meu amigo estava em cima de mim. Sangue e tudo mais. Tentava mantê-lo junto e juntar as partes e as tripas dele ficavam saindo e ninguém ajudou ele. Nerdopoli Cast. A primeira coisa que eu queria falar, né, antes de a gente se aprofundar um pouco nesse universo do This Is Us, né, Dudu? É isso mesmo. É que o que me surpreendeu, mais me surpreendeu nessa série é que até a gente leu, eu li uma crítica que começava assim, no mundo onde todas as séries são ou de heróis, ou de fantasia, ou de coisas super grandiosas, né, as séries só sobre o cotidiano, Sim. que não são... comédia, né, como The Big Bang Theory e outras coisas, acabam perdendo muito do espaço, né? E This Is Us, ou Estes Somos Nós, né? Somos nós, traz uma temática completamente diferente. Eu brinco, Dudu, que em This Is Us não acontece nada, mas não é no pejorativo. Ela não acontece nada daquilo, de explosões espaciais, naves pegando fogo, monstros gigantes invadindo mansões, mutantes. Não, é uma série sobre a vida cotidiana das pessoas. Exatamente. Casais, né? E o quanto essa vida cotidiana pode ser interessante e emocionante, né? Diga-se de passagem. Com certeza, cara. Ainda por cima, a série tem os macetes pra deixar você ligadão pra querer saber mais coisa. Exatamente. É uma série que carrega aí, né? A série de 2016 que carrega uma caralhada, porque é série, cada episódio acaba sendo dirigido por um diretor, né? Isso. Então nós temos aqui o Glenn Ficarra, Ken Olin. Dudu, se você tiver algum trabalho específico de algum deles, você me lembra, tá? Que eu não conheço. Ah, nada de importante, assim, John só. Depois eu falo. John Hecka, George Tillman Jr., Sarah Pia Anderson, Uta Brzezik, Silas Ward, Ellen Hutch, Greg Sisk, Timothy Busfield, Chris Host e Wender Stasler. Meu inglês já sabem como é que é, né? O que você ia comentar sobre os diretores, ô Dudu? Aqui é a Helen Hunt, que é uma atriz, também dirigiu um episódio, cara. Uhum. Isso eu achei legal. Ela é. Quando uma o nome atriz, dela, falei, ela é de onde? Vamos ver aqui quem Hunt, é. Ela fez uma lembrei já. Lembrou? Ela é tipo. Ela faz tipo o filme do desses diretores no estilo assim do... Ai, eu não vou lembrar o nome, cara. mais que Tarantino, Coppola, esse cara assim. Ah, eu não vou lembrar o nome do cara que eu queria lembrar. Ela fazia um montão de séries de sitcoms, então ela é bem famosa. Muito bom. É legal que quando vi o nome dela, eu falei, caramba, é ela, do Twister, Melhor Impossível, que é um filmaço com o Jack Nicholson. Muito bom. Os roteiristas, nós temos Dan Furkman, porque Na verdade, ele é o criador da série. Ele escreveu algumas séries, tipo a Peach, que é de uma mulher que ela é arremessadora de beisebol nos Estados Unidos. Que é isso, uma coisa bem rara de acontecer, né? Esse cheio de homem, assim, é meio machista de esporte. Interessante. Também ele dirigiu, ele fez Roteiro Enrolado, Bolt, Supercão. O cara é famoso. Muito bom. Kay Oegan, é isso? Oegan? Auri Square, Isaac Atek, nossa senhora, Elizabeth Berg, Beckham Brewster, Brewster. O nome é difícil. Vera Herbert, Joey Larson, J.J. Sternberg, K.J. Sternberg. J.K. Sternberg, Donald Toad e Laura Kenner. Os atores principais, quem são, Dudu? Temos o Milo Ventimiglia, que é ele a principal da série. Ele que, não vou querer dar spoiler, mas ele tava naquele filme, série Heróis, não sei se você assistiu. Não assisti. Tava até no Rock Balboa, e participou. E é famosinho esse cara. E também faz dublagem também. E é bom ele. Eu gosto muito do ator dele. Não tem reclamação não. Ele até Gotham, participou de Gotham. Umas coisas interessantes que ele fez, assim. Gente Grande 2, Temporada de Caça, tem uns filmes bem famosos dele. Legal. Quem mais pode ir? Temos a Mandy Moore, que ela é a Rebecca Pearson. Eu não sei se ela tem umas coisas importantes, assim. Na verdade, todos os elencos eu só lembro deles da série, tá? Só pra ficar claro. Tipo, ela fez dublagem do Enrolados, então ela é mais dessa área, assim. Tem bastante série de TV. Videogame também, fez dublagem várias. Então, entendi. Não é uma coisa que, olha, meu Deus, faz muita coisa boa. Temos o Sterling K. Brown, e o nome dele é difícil de falar também. Que é o Randall Pearson. Por que esse tem nome tão difícil? Não sei, entendi também. Ele não fez muita coisa, American Crime History. Ele tá. Vai ter participado do filme Pantera Negra, então. Até o remake do Predador. Cara, ele é famoso, esse cara. Mas depois do Desastres, né? Não, ele fez várias coisas. Mas depois várias séries de TV, bastante tipo, Mentalista, Keston, você se assiste. Não. Até Nikita, a nova versão que fizeram. The Good Wife, tem várias coisas, enfim. Não é tão famoso assim, né? Muito bom. Temos também a Chrissy Metz, nossa. Ela tem CHRI2S. Metz, putz, que nome difícil. Segue a vida. Que participou também de algumas coisas bem pouquinhas. Tem 10 créditos dela de atriz, então ela é muito famosa. E tem uma curiosidade que ela, no contrato dela, é ter que fazer uma coisa que o personagem também tem que fazer. Isso achei muito interessante. E ela tem que fazer mesmo, senão vai ter problema pra ela. Que ela assinou. E no caso é emagrecer junto com o personagem. Sim. Vamos ver se ela consegue, né? Espero que sim. Senão, na verdade, diz o contrato que se o personagem dela fizer cirurgia de estômago, ela tem que fazer também. Não sei se vai até aí, né, mas... Nossa, que pesado, cara. É mais ou menos isso, tipo assim, o que o personagem dela passar, ela tem que passar também. E ela assinou, ela aceitou, né? É lógico, tá lá no contrato, né? É verdade. Agora temos o Justin Hartley, que é o Kevin Pearson. Nossa, tô me confundindo o nome dos caras. Ele é um cara que fez Smallville. Ele era o cara que fez o piloto do Aquaman, que não foi aprovado. Entendi. Dá bem, uma, né? Pena, pô. Eu vi vazado esse coisa, falei, putz, até que seria legal. Eu acho que não. Fez um monte de série de TV também, então ele não é tão famoso também. Isso é bom. Ficar famoso pessoal assim, então. É. Depois dele temos a Susan Kelly Watson, que é Betty Pearson. Nossa, esse nome é bem grande não, cara. Ela também faz uma série de TV também, Louie, tem Divorce, que acho que é da HBO, tem outras coisas. Limiters, que é baseado no filme, que também foi cancelado. Cinema assim não são muito famosos, não. Vamos lá, temos o Chris Sullivan, que é o Toby Damon. O Eduardo Pose. Que eu falo que sou eu. Cara, ele lembra muito de ser, pior que lembra mesmo. Fisicamente e até no jeito de agir, eu acho. É verdade, cara. Falei, caramba, tô me vigiando, caralho. Só que é uma coisa, assim, eu não quero ser... Eu acho o personagem dele... Não, depois eu falo. Vai. Ixi. É, mas você fez o filme A Entrega, A Lei da Noite, ele vai estar em Guardiões da Galáxia 2, que vai estrear daqui a pouquinho aqui, uhum. Daqui a gente tá gravando, né? É. Talvez tenha estreado na publicação do episódio. Ah, com certeza. Fala episódio que tá gravando sério, fala isso. É verdade. Temos agora o Ron Cephas Jones, que é o William Hill. Cara, esse personagem aqui, ele tem muita face, fácil demais. Muito bom esse personagem. Eu gosto dele. Mesmo ele parecendo novo e velho, parece que é outra pessoa. A maquiagem de uma série tá de parabéns, aliás. Aham, sim. Fez um montão de série TV, filme pra TV. Nossa, cara, fez... Na verdade, é ele que faz a série andar, de certa forma, né? Em determinado momento. Sim, sim, sim. É. O personagem dele é... Gosto pra caramba dele. Muito bom. Vamos ver agora. Eu falei agora só no... Eu pulei uma menina aqui, que é a menina. Eu falo do John Huertas, que é o Miguel. Que aconteceu uma coisa com ele que eu não sei, cara. Eu gosto do personagem dele, ele é bonzinho, assim. Mas o que aconteceu pra ele virar o que aconteceu na série, cara? Eu sei. Eu também. Vai contar na segunda temporada, pelo menos, eu acho. É, também ele fez um montão de séries, de curta-metragem. Também não é aquele cara famosão, assim. Mas eu gosto dele. Muito bom. Acabou? Acabou. Esses são os principais, não tô falando do secundário. Ok, o que acontece é o seguinte. Depois do... Deixa eu falar algumas das curiosidades, mas a gente vai falar um pouquinho da série. E tem spoiler, infelizmente. Antes da gente falar... Avisa de spoiler pra todo mundo. Vai ter spoiler, mas antes de falar, eu quero dizer o seguinte. Se você não assistiu ainda, né? É uma série que vale muito a pena você ver antes de ouvir o cast. Mas se você... Não tiver problema com spoiler, você vai ouvir aqui, né? E depois vai assistir a série. Mas a gente vai contar tudo, porque não tem como não contar pra falar dela. Primeira coisa, eu gosto que a maioria dos atores sejam desconhecidos, porque a gente se apoia, primeiro, Eduardo Costa, na série, né? Na história que a série tá contando. Essa série, jamais eu teria assistido por livre e espontânea vontade. Quem quis ver, ela foi minha esposa. Ela viu no Facebook. Parabéns pra ela, cara. Ela quis ver no Facebook... E eu vi o primeiro episódio, e depois que eu vi o primeiro episódio, eu falei, Eduardo, você tem que ver essa série, né? Aí a gente fez eu agradeço muito. Aquelas antigas jogadas, eu obrigo ele a fazer alguma coisa, ele obriga eu a fazer alguma coisa. Graças a Deus, cara, isso é muito bom. Aí o que acontece? No primeiro episódio, tem um chute no saco, que é o que me ganhou, já me ganhou no primeiro. A série tem a premissa de contar a história de pessoas que nasceram no mesmo dia, né? Então, nós temos o Jack... Cadê aqui o nome dele? O Jack Pearson, no dia do aniversário dele, e a mulher dele grávida de trigêmeos. Aí nós temos três pessoas. Uma moça que ela é obesa, né? Que ela é a Kate. Nós temos um negro, que já se conta no primeiro episódio que ele foi adotado, né? Que é o Sullivan. Sim. É o Randall, né? E nós temos um ator decadente. Isso. É tipo o ator de Zorra Total, só que ele não quer mais fazer isso, né? E não é tão decadente que a série dele faz muito sucesso, meu. Então, decadente só assim, que é comédia, né? Ele não quer fazer aquilo. Inclusive, tem episódio que ele pergunta assim, Dudu, pro diretor da série dele, qual que é a motivação do meu personagem, né? Uhum. Que é o Kevin, né? É o Kevin, né? Isso. Aí o que acontece? Vai desenrolando o episódio, a mulher do cara começa a dar a luz, né? A querer dar a luz no dia do aniversário dele. E essas três pessoas começam a mostrar seus problemas, né? A obesidade, o que é negro, ele é negro, ele já tem um problema com isso e ser adotado. E o bonitinho. E no final, aí vai o grande spoiler, né? Do primeiro episódio. Você descobre que a série vai tratar de duas linhas do tempo diferentes. Porque o Jack é o pai daquelas três pessoas que você vem acompanhando o episódio inteiro. E eu agradeço muito, Costa, não ter lido nada a respeito antes. Eu também. Tanto que quando o episódio piloto foi exibido, cara, essa vira-volta chocou o público tanto que na rede social os caras ficam falando da série. Olha só, cara, eles ficaram muito animados, né? E aí muito mais gente começou a assistir. Tanto que a audiência dela tá incrível. É uma das maiores audiências da TV americana atualmente, cara. Eu sempre digo uma coisa, e eu acho que se aplica muito a This Is Us, Dudu. Não importa o que você conta e como você conta. Porque, na verdade, a história deles é uma história sem querer ser pejorativo, que você veria numa novela das oito, sabe? É, mas sim, o que... mas não tem, mas na verdade nem são duas linhas temporais, tem mais linhas temporais. Tem mais. As crianças pequenininhas, antes de nascer, um pouco mais velhas, adolescentes. Vamos pôr de outra forma, a série não se prende a uma linha temporal. Eles têm que contar a história daquelas pessoas, então eles vão lá quando o bebê era criança, eles vão lá antes do casal se conhecer, eles vão até no futuro. Tem um momento em que o pai do Randall, que ele encontra, né, que é o ator que o Dudu falou, o William, né, o personagem é o William, que é o Ron Cephas, ele tem um momento em que o Randall vai lá no futuro, e depois de que ele já morreu, né, tem uma cena assim muito forte que ele... que mostra ele no futuro, é rápido, né? Mas no momento em que o pai dele já havia morrido. Então, assim, algumas coisas essa série não esconde. Você sabe que o William vai morrer, porque tem uma determinada cena que vai lá no futuro, né? Tem. E várias outras coisas. Então a série fica indo e voltando, mas é tão bem editado, Dudu, que você não fica perdido e nem chocado com algumas coisas, né? Não, você assiste tranquilamente, a história vai passando, você entende tudo, não é nada jogado. O roteiro é bem planejado, eu gosto muito dessa série por causa disso, cara. Não é qualquer roteiro jogado. E daí tem o piloto, tem o episódio. Tem um episódio, tem um policial que levou o bebê. E daí eu falei, vou falar alguma coisa? Não, de repente, um episódio pra frente, mostra a história dele, com a esposa dele. Falei, caramba, olha, tem possibilidades mil que o personagem que aparece uma vez, dá pra expandir a história do cara. E várias linhas temporais daí também, cara, encontrando outras pessoas. É, porque o que que acontece? O bombeiro, na verdade, né? É o bombeiro que leva o Randall. É o bombeiro que encontra o Randall na porta e que leva pro hospital. Um dos três filhos do casal Pearson, ele morre, né? Um dos três gêmeos. O que leva o Jack a adotar. Só que o Jack só adota essa criança porque ele recebe um conselho do médico que faz o parto da esposa. Aí você fala, beleza, morreu aí? Não. Conta essa história do médico antes de fazer o parto. Conta-se a história do bombeiro antes de achar a criança. Conta-se a história do, claro, do cara, né, do William, que foi o que deixou a criança. É a história que mais se aprofunda. E assim, a gente sabe que em determinado... Até ele bebê, cara, quando apareceu, eu falei, caramba, eles chegaram até aí, cara, adorei. Exatamente. E aí, você, que é o nível da série. Você pensa assim, Dudu, toda série tem um momento que tem que encher linguiça, né? E esse é o momento em This Is Us, quando ele vai contar a história do médico que fez o parto e a história do bombeiro. Mas é tão bem feito, que você agradece por existir aqueles dois episódios, aquele episódio. Tem até uns personagens que apareceram um pouquinho na série. Um deles era o Will do Westworld, né? Sim, William da Westworld. E talvez, quem sabe, segunda temporada ele ganha um papel a mais, porque... apareceu um pouquinho, mas depois eles aprofundam, cara. Você não sabe o que vai acontecer. Mas apareceu pouco, mas o impacto que o personagem causa no episódio é muito grande. É tudo se suicidar, cara. Sim. E aí o que acontece? Esses três, né? Os três personagens principais, a Kate, o Randall e o Kevin, né? Eles moldam toda a série. E engraçado que no episódio do bombeiro, eles mudam a vida do bombeiro também. Eles não, o Randall, né? Que é o bebê. Na verdade, o William. Não, o Randall, o bebê. Não, o William deixou o bebê na porta dele, então ele que mudou. Ah, tudo bem, os dois, né? Mas assim, é o personagem que muda a vida, uma vida que tava miserável e desgraçada, entendeu? O casamento falido, cara, que ele achou que não tinha salvação. Putz, é sensacional. E os bebês também mudam a vida do médico, né? Que o médico foi casado há 53 anos e perdeu a esposa. Recentemente tinha perdido ela, tava bem mal. E tava meio que tocando o foda-se. Mas aí, a partir do momento em que ele vê que o Jack ouve os conselhos dele, né? Ele começa a mudar, né? Ele falou assim, mesmo sendo tão um senhor idoso, eu ainda posso viver mais um pouco, né? Então, ele vai no cemitério começar no túmulo da esposa. Aí fala, você acha que fiz certo? Nossa, começa a chorar. Aí chorar é uma coisa que acontece muito quem assiste a série. Se você quer assistir uma coisa assim, uma lágrima, você foge dessa série, ao menos que você seja de coração de pedra, certeza que você não vai chorar e melhor ficar distante. Cara, tem episódio que eu juro pra você que eu me segurei pra não chorar, porque o primeiro já é muito foda, entendeu? E... Nossa, o primeiro me chocou tanto, falei, caramba, isso que é série sensacional, cara. Sim, exatamente. Agora falando dos personagens, né? O meu personagem principal e com quem eu mais me identifico é o Jack, que é o pai, né? Que infelizmente não tem uma versão dele velha, Porque na série ele morreu. Em algum momento da série ele morreu. Eu só sei que os filhos idolatram ele, cara. Ele era sensacional pra ele. Mas ele é... O personagem é foda. Tem uma cena, inclusive no último episódio, que uma menina tá dando em cima dele. E ele é até grosso com a menina, né? Ele fala assim, para de palhaçada porque eu sou casado e não vou trair minha mulher. Sabe? Tipo assim, ele... E tem outras milhões de qualidades que esse personagem apresenta. Quando ele briga com a mulher dele, por exemplo, feio, ele dorme na porta do quarto lá de fora no chão. Porque ele quer cuidar dela mesmo estando brigado, entendeu? Esse episódio que ela tá grávida, tá irritada, e ela expulsa ele no dia do aniversário dele de casa, fica mal, tenta procurar um bolo pra ele, acha um muffin lá, depois uma velhinha, nossa, é muito bom. É aí que apareceu a velhinha, a toalhinha que tem no piloto. Tá? Exatamente. Até a toalhinha tem uma história. O Jack, ele infelizmente, Dudu, assim, eu me identifico um pouco com ele, até você também. Mas é aquela velha história, o bonzinho só se fode, né? É o que acontece com o Jack, infelizmente. Mas, assim, ele leva a vida numa boa, né? E sempre acha um ponto positivo pra passar por aquela experiência, entendeu? Ele sempre acha... Ele é revoltado, mas depois ele pensa bem. Mas é muito rápido a revolta dele. Ele sempre coloca a mulher dele em primeiro lugar. Eu não sei nem se isso é só uma vantagem ou se não é um defeito dele, entendeu? Porque ela mesma, infelizmente, ela não reconhece. Ela acha... Ela teve trigêmeos, claro, né? Tem essa questão. Mas ela acha que deixou de viver pra ser a esposa dele e ter filhos. Tem um episódio que mostra que ela não queria ter filhos, né? É, daí mudou de ideia. Esse episódio é muito legal também. Do futebol. Não tem nenhum episódio na série que seja ruim, sabe? Tem também uma coisa que ele queria um trabalho e depois da gravidez ele resolve mudar. Então ele também... Ele deixou de fazer uma coisa que queria pra sustentar a família, pra poder... Só que ele guardou em segredo, né? Só que ele guardou em segredo, a gente sabe. Mas ele nunca conta pra esposa dele que largou do sonho dele pra continuar num trabalho que sustentaria a família. Se a esposa ficar brava com ele, com essas coisas que não largou nada, a gente sabe, né? Quem assistiu fica meio revoltado com ela, mas ela não fez de maldade, não. Tá, não, eu sei que ela não faz de maldade, mas é que algumas coisas nela me revoltaram um pouco, sabe? O pai mostra o pai, os pais deles, né? O pai do Jack Pearson mesmo, ele é um cara problemático. Alcoólatra e violento, na verdade. E aí o Jack, que tem... O Jack tem um problema com bebida também, né? Tem, mas ele não... Ele consegue se segurar, mas só que ele teme ficar igual o pai dele. Um cara violento, alcoólatra. Nos últimos episódios sair deixou a gente meio chateado, né? Sim, muito, muito. O personagem, Dudu, que eu menos tenho apreço, não é assim, primeiro, não é que o ator fez ruim, entendeu? Não é que foi que a interpretação foi ruim, muito pelo contrário, a interpretação foi tão boa que eu peguei uma raiva desse personagem, porque eu acho ele, egoísta, é um dos personagens, na verdade, a maioria dos personagens dessa série são egoístas, né? Vamos pôr dessa forma. Não é tudo maravilha na série. A série é boa, mas os personagens contra os seres humanos têm grandíssimos defeitos. Tem, como a vida normal. Né? Exatamente, mas o personagem mais egoísta de todos é o Toby. Eu gostava dele no começo da série, mas eu... E não é o ator, entendeu? Não é assim, o ator fez mal. O ator fez muito bem. Mas ele é muito egoísta, tudo é ele. Inclusive, por exemplo, ele conquista a Kate, que é a moça que tem problema de obesidade, né? Prometendo pra ela que emagreceria junto com ela. E depois que ele consegue o que quer, faz até sexo com ela, ele simplesmente abandona o regime e quer que ela aceite. Agora você pensa bem, pra uma pessoa que é obesa, que tá fazendo regime, ficar sentada numa mesa comendo grãos enquanto você tá comendo uma lasanha, por exemplo. É uma coisa que o cara querer parar de fumar e só fumando na cara dele. Exatamente. É uma sacanagem. E ele não apoia nada que ela faz. Assim, ele apoia da boca pra fora, né? Mas depois ele sempre ele fala uma coisa e tudo, mas a atitude dele são diferentes. Mas ele deu uma mudada depois do ataque cardíaco do cara que teve até operar. Não mudou, né? Ele não mudou nada, cara. Eu achei uma melhoradinha nele, mas não aquelas maravilhas. Esse episódio do ataque cardíaco dele é foda pra caralho também. O final choquei, acabou e falei, caramba, sim, agora eu vou morrer, cara. Porque você acha que é outra pessoa que tá na mesa de operações. Você acha que já é a operação de redução de estômago da Kate. Pelo menos eu achei, né? Porque estava se falando disso no episódio inteiro. E no método da direção da série. É muito bom. Só que assim, o Toby não mudou nada, ele continua egoísta, ele vai lá pro spa onde ela tá, só pra aparecer. É. Eu não... Ele ficou com o ciúme do outro cara que ficou dando em cima dela. Não, aí ele tava com a razão. nesse momento ele tava com a razão. Não, o outro. É. Tanto que o cara até expulsou, coitado. Fiquei falando, filho da mãe, esse cara. Vontade de dar um soco na cara. E o Toby é o tipo de ser humano, existe um ser humano assim, que ele é um ser humano egoísta. Ele tá te manipulando, Dudu, pra você fazer o que ele quer e age como se ele fosse a vítima. Você entendeu? É, vamos ver a segunda temporada se dá uma mudada. É, eu não sei. Eu não... Agora, sempre muda, tem... O meu favorito é, assim, nenhum dos personagens pra mim são mal interpretados. Só que a interpretação de alguns são tão boas que, né, que ou você pega a mão ou pega a raiva. Eu peguei muito a mão pelo Jack. É. Eu fiquei com um pouco de pé atrás com a Rebecca, porque ela faz umas coisas bem. Não por maldade, né? Mas ela faz umas coisas que prejudicam os outros, como não contar pro Randall que conhece o pai dele. É, eu também falei, cara, filho da mãe também. Né? E ela. E o Toby, que eu já comentei. Agora o William, eu acho que é o personagem que faz a série se movimentar mais. Fora o Jack. É o William, é o Jack no passado e o William no presente. O Randall tenta brigar com ele quando descobre que tem o pai dele, né? Daí ele, não, vamos sair, não sei lá. Eu achei tão bonitinho, o Randall é muito bom. Cara. É, o Randall ele fala, ele briga, você é meu pai, você me abandona, não sei o que, ele sai da porta e volta assim, você tem neto, você quer conhecer? Quero. Muito bom, nossa, sensacional. Aí que começa. E a deteriorização do William foi muito bem feita também, né? Foi, cara, a maquiagem tá de parabéns, como eu falei. É, ele. Muito bom. Ele só. Agora sim, porque a gente fala quando a gente fala da segunda temporada que vai vir, falta se contar a história da mãe do Randall, que a gente não sabe de nada. É, não sabemos. Ainda não contou nada. Falta se contar como que o Miguel se envolveu com a Rebecca depois que o Jack morreu. Qual foi o fim do Jack, é. Sim. E aí que tá o ponto, o maior ponto da história. Toda a série conta a sua história, né? É uma história muito bem contada. Só que ela sempre te leva ao ápice, que é a morte do Jack. Sim. O Jack morreu, foi cremado. Primeiro você não sabe em que momento o Jack morreu. Mas sempre se volta ao fato do Jack morrer. A Rebecca agora é casada com o Miguel. Exatamente. E sempre se volta nisso. Inclusive, o Kevin, ele não gosta do Miguel, né? Quem ficou... Eu tenho meio raiva dele, né? Porque do nada ele apareceu, né? Era amigo do pai. Fica meio estranho. E o Miguel é bonzinho. Eu não achei ele um personagem. Não dá a entender do que o Miguel fez aqui de sacanagem. Ele nunca teve nenhum outro olhar pra Rebecca quando o Jack tava vivo. Aí eu gosto muito do episódio de Natal, que o Miguel queria vestir a roupa lá na viagem, depois ele ganha a roupa e fica feliz, cara. Achei muito legal esse episódio. Então é legal, porque em nenhum momento você nota que o Miguel tá com interesse na Rebecca. Não, aconteceu depois, a gente só não sabe como. O Miguel era casado, depois separou da mulher, então a gente vai descobrindo várias coisas durante a série. Eu gosto do Miguel também. Agora, o que mais me chateou na série... É que dos 18 episódios, todos fantásticos, o último é o episódio mais fraco da série. Ele conta... É fraco porque você não gostou da solução. Não é, Dudu, é porque assim, ele não leva a lugar nenhum. Ele conta a história de como a Rebecca e o Jack se conheceram, né? Ele é uma coisa que o Jack e a Rebecca tiveram uma coisa muito grave, cara. Uhum. Esse episódio mostra isso. E eu falei, caramba, será que ele morreu mas estava separado dela... Ainda tava casado, tem várias coisas que ele deixou uma ponta pra outra temporada. Isso eu gostei. Então. Eu não gostei. Primeiro assim, eu acho que criou-se uma expectativa muito grande em torno da morte do Jack pra não contar ela. Certo? Agora. Que quando o William morre, aparece ele nascendo, a mãe dele cuidando, ela cuidando da avó dele. Daí ele morre. Daí quando mostrou o Jack, falei, putz, agora vai morrer. É. Só que é assim, O que acontece? Eu acho que já que eles decidiram não contar a morte do Jack, o último episódio precisava ser mais impactante do que o que foi. O último episódio ele é mais fraco, por exemplo, do que o episódio da morte do William, que é o anterior, né? Ele consegue ser mais fraco, Dudu, que o episódio do ataque cardíaco do Toby, que é muito mais impactante. E olha que eu não gosto do Toby, tá? O episódio do ataque cardíaco do Toby é muito mais impactante do que o episódio final. O episódio, cara, quando aparece a mãe do William, né? Que ela é um. E é incrível também nessa série, Dudu, o como, o quanto você se apaixona por personagens que apareceram a menos de 30 segundos. É verdade, cara. Porque a mãe do William, ela não fica em tela, o quê? Ela não fica 20 minutos na série inteira, né? Mas o personagem dá muito forte, cara. Você me impactou. Ela foi, caramba, meu. Foi cuidar da mãe dela e nunca mais voltou. Exato. Ele vai morar com ela pra cuidar. Daí ela tá larga. Ele podia ser um cantor famoso, conseguir estrelato, cara. E não fez isso. Resolveu cuidar da mãe dele. Também é muito emocionante. Se ele tem. Se essa personagem tem meia hora nos 18 episódios da série, é muito, né? E você se liga a ela muito rapidamente. Nossa, ela vai definhando por causa da doença. Cara, putz, eu chorei tantos episódios. Muito bom. É, e aí, Dudu, qual que é o seu personagem favorito na série e o que você menos gosta? Quando eu falo menos gosta, não é de interpretação nem nada, sabe? Porque aqui todos foram bem interpretados, mas assim, eu digo de personalidade mesmo. Eu gosto do Kevin, cara. Ele é muito bom, cara. Ele brigou, ele tem um... Era o babá, né? Tem um episódio que ele tá com, fazendo uma cena de drama, né? Todo feliz. Ah, vou passar outro texto, né? Que é o texto bobão, assim, ficou puto. Xingou o diretor, o criador do programa. Lembrou muito o Charlie Sheen, do Two Half Men, que fez a mesma coisa. Sim. Acho que talvez tenha sido influenciado, né? Entendi. Esse episódio. Eu gosto muito dele. Ele tenta fazer uma... entra numa peça, só que ele pensa que não passou. Daí fala, não, o seu personagem é famoso, vou aproveitar pra ganhar público audiência. E ele quando moleque, tinha uma menina que gostava dele, assim, todo mundo amava ele. Até as amigas da Kitty deixava ela sozinha, né, pra ficar com ele. Tanto que ele. Por isso que ele virou ator também, né? Ele tem aquele carisma, assim. Sim, sim. Ele também gostava dele ligando pra Kate, pro Randall. Ah, tô com problema nessa conversa, acho que isso é legal. Tem episódio de correndo passar mal, ele sai correndo na estreia da peça pra salvar ele, cara. Eu fiquei puto que ele perdeu a peça, mas. Mostrar que ele se importa com o irmão dele. Muito legal. Eles tinham uma rixa. Durante a adolescência, eles brigavam sempre, né? E esse episódio assim mostrou que ele se importa mesmo assim, cara. Gostei muito. Muito bom. E o seu menos favorito? É meio difícil, cara. Eu não peguei nenhum favorito, não. Mas eu fiquei com raiva da Rebeca. Mas eu perdoei ela porque ela tentou fazer uma coisa boa. Mas ela não teve coragem de contar, mas não foi maldade, não. Ela me irritava muito. É, sabe por que eu perdoo a Rebeca? Porque ela tem um... Por causa do Jack. O Jack conta pra gente num episódio em que o Randall fica chapado, droga. E sem querer o Randall usa droga, lembra? E o Jack mostra pro Randall... imagina a solidão que sua mãe viveu por esconder esse segredo por quase, né? Por mais de 40 anos. E mostra ela assim, é um negócio alegórico, né? Mostra ela dentro de uma casa sozinha, tentando proteger todo mundo. O posicionamento da Rebeca diante das coisas, eu não me agradou muito. Parece aquela esposa mandona, sabe, Dudu? Aquela esposa que manda e ela que tá certa. Mas assim, aí depois ela acaba entendendo que ela é errada, pelo menos, né? Diferente de. E algumas pessoas do mundo real, mas ela leva um tempo. Por exemplo, no dia do aniversário do Jack, né, que é o dia que ela ganha as crianças, ela só mudou de ideia porque ela brigou com o Jack, mandou ele sair e falou que não aguentava ver a cara dele. Tudo bem que ela tá carregando 3 crianças dentro do corpo, né? Mas o Jack tá se esforçando, né? Em nenhum momento ele é negligente. Eita. E aí ela só volta atrás quando ela vê no calendário e percebe que é aniversário dele naquele dia. É, ainda bem que se tocou, né? Depois e, que viu. É, e outra coisa, ela é cantora, né? A Rebeca. E tava muito, tava muito na cara que o Jack não queria que ela fizesse aquela viagem. Não mesmo, cara. Mas ela fez mesmo assim, ignorando as vontades dele. Então, assim, a Rebeca é um personagem que se aproxima muito de algumas mulheres que eu conheço na vida real, entendeu? Algumas de ouvir, não de amizade íntima, mas ela se aproxima muito. E como a atitude dessas mulheres me incomoda, a Rebeca me incomoda. Não que eu tenha raiva da Rebeca como eu tenho do Toby, sabe? Mas ela me incomoda o jeito dela agir diante das coisas, assim. Ela é um pouco egoísta também. Ela põe por ela ter tido gêmeos, ela, não sei se por isso, né, trigêmeos, ou se ela seria assim mesmo, de qualquer forma, tendo um ou dois filhos, mas ela Ela é muito egoísta, só que ela se arrepende depois, diferente do Toby, que não se arrepende nunca. Aliás, a season finale, que você não gostou, que a Kate fala que ela que matou o Jack, quando ela fala, tem no flashback, na época do Jack, que ela fala pra ele, vai atrás da mãe, ele vai bebendo, você vê, fala, putz, então é que ele morre. Exatamente, em todo momento eu fiquei... Eles brincam com isso, meu, muito bom, roteiramente. É, só que assim, eu entendi a ideia, só que eu acho que não deveria ter criado essa expectativa pra não contar, sabe? Eles poderiam ter feito o quê? Ter mostrado tudo isso como mostrou, né? É, não ser nenhum desses motivos, não ser nenhum desses os motivos da morte, e aí de fato contar a morte. Ou contar no último segundo da série, sabe? Mas simplesmente ficar lá. Mas eu não vou queimar agora essa informação que tá todo mundo ávido pra saber, né? Então vou assistir pra ficar tentando descobrir se tem uma indicação no roteiro, uma coisa assim nos episódios. Isso é pra manter a audiência, meu. Só que você concorda comigo que se eles ficarem criando muita expectativa, eles não, talvez não consigam fazer um episódio à altura contando a morte dele? Talvez seja até decepcionante mesmo. Exatamente. Porque assim, esse episódio, o último, ele era perfeito pra fazer isso. É, o penúltimo pro último, você vai naquela expectativa. Puta, ele tá dirigindo bêbado, né? Ele tá muito bêbado, então agora ele morre. Não morreu, ufa. Nossa, ele tá indo embora da casa, é agora que ele morre. Nossa, ele tá mexendo com bandidos, né? Ele vai apanhar, o que vai acontecer? E aí, se depois de tudo isso, Dudu, depois de todas essas falsas pistas, ele tivesse de fato morrido de outra forma, você teria batido palma naquele episódio, né? Você fala, caralho, não era nada daquilo, mas eles criam um monte de expectativa pra não mostrar a morte dele. Então, assim, corre-se o risco deles arrastarem isso na segunda temporada inteira. Ou terceira. Pra não ser uma coisa, e aí chega um momento que não é... Você fica assim, ah, tá, sabe, tipo... já tá meio amortizado que eles não vão conseguir... Se bem que os roteiristas são muito bons dessa série, né? Mas talvez eles não consigam suprir toda essa expectativa que estão criando em torno da morte do Jack. Vale citar que, por enquanto, a série foi renovada pra mais duas temporadas. Então vai ter até 54 episódios confirmados, cara. Então pode ficar tudo isso aí, se a audiência cair, que eu duvido... Que é uma das minhas audiências, e eles entregam logo a morte do Jack. Senão vai durar muito mais. Mas é que aí que tá, eu não sei se você concorda, mas eu acho que muito, muito coisa já foi contada em 18 episódios, entendeu? A única coisa. Vai contar mais ainda. É, agora o que que eles têm que inventar? Coisas novas. Porque o maior segredo aqui é a morte do Jack. O que que eles têm que avançar agora? É no emagrecimento da Kate, é no filme que o Kevin vai fazer. Só que, por exemplo, agora o Kevin vai pro cinema. E se o cinema, e se o cinema for a repetição do que ele passou no teatro? Ele é ruim? Quando apareceu o Ron Howard ligando pra ele, apareceu, eu falei, putz, só a participação do cara. Eu fiquei muito feliz, cara, olha que legal. Ô, Dudu, veja só, o Kevin teve esse problema de aceitação no teatro, né? Aí que ele era ruim, ele era péssimo e foi melhorando. E agora no cinema, se for só uma repetição da ideia, ele é ruim, ele é péssimo e vai melhorando durante a segunda temporada. Aí não vai ficar... Pode ser. Mil possibilidades, cara. E a gente tem que confiar nos roteiristas, que se deixar a pitaca cair já era. Sério. Eu confio nessa série. Essa série é muito boa. E por confiar, eu não quero que ela caia o nível, entendeu? Porque assim, uma coisa quando tem um nível muito alto, como é o nível de Disaz, ela pra cair é muito fácil, tudo. Sabe? Tipo assim, é igual Game of Thrones. O pessoal não espera nada menos, quem gosta de Game of Thrones, né? Ou Simpson. Não espera nada menos que fantástico. O Simpson, você... É por isso que o The Walking Dead, a sétima temporada, tá tão mal falada, também não tô gostando. É, olha aí. Que em vez de eles andarem com a história, eles fazem uns fillers lá, enrolando a série inteira, uma barriga gigante, meu, a gente fica puto da vida. E se agora, no final, não sei se assistiu o último episódio, vai declarar guerra entre comunidades lá, e se a oitava temporada não tiver porradaria todo episódio, eu falo, que é isso, cara? Uhum. E o roteiro fala... Você vai ficar puta saindo, não querer mais ver. É isso. Tá. Se os caras cagarem assim, já era. Por exemplo, quando você vê um Game of Thrones, Simpson, eu tô dando dois exemplos completamente diferentes, né? Você não entra num episódio novo de Simpson esperando nada menos que genial. Né? Você, essa todo... temporada atual tá muito boa. Tô quando gostando. Você vai assistir um episódio de Simpson ou Game of Thrones ou. Fala outra série aí que é foda. pra quem gosta, o Vikings, né? Pra quem é fã, o Sherlock, que tem 3 episódios. Você não entra numa série dessa com expectativa baixa. Não é igual você ir no cinema ver Power Ranger, que você vai pela nostalgia, entendeu? E você é surpreendido. Exatamente. Você entra numa. Quando você. As séries são boas assim, você entra no episódio com a expectativa muito alta. O This Is Us deu uma queda muito grande no último episódio, mas tudo bem. De 18 foi só um, né? Minha opinião. Agora, só lembrando que o último episódio deu 12,84 milhões de espectadores. É o maior. E tem uma chamada Demo, que é a faixa etária principal que voltada à série, se eles estão assistindo. E deu 3,4, que é uma coisa extremamente alta, cara. É por isso que essa série é uma das maiores audiências atualmente, cara. Principalmente das séries novas que estrearam esse ano. É. E o destaque realmente é o fato dela ser uma série do cotidiano. É a vida de pessoas problemáticas, né? Mas é uma coisa que você quer ver acontecer, quer ver como vai acontecer, ou até os personagens que são os filhos que já estão crescidos, o que vai acontecer com eles na carreira. Então tem várias coisas que interessam, que são pontos que você vai querer saber. Então é meio difícil o roteiro errar, se tem tanta coisa legal pra você descobrir. Na verdade, só um monte de Jack, né? Cada personagem vai mudar, o random tipo duro, vai. O que eu vou fazer agora? Como vai ser, cara? Eu tô querendo saber o que vai acontecer com eles nas outras temporadas. O resto ferrando. E também com o Howard dividido o Jack. Na verdade, eu só discordo de uma coisa. Dizer assim que é impossível errar é exagero, entendeu? Que é bem possível errar. Então. Dependendo do que. É, então. Conhece. Mas se os caras for burro, é possível. Se eles forem bons, manter a qualidade, não vai errar, não. É que a gente já. Esse é meu maior medo. O que a gente já viu dos séries espetaculares caírem. Como é o Walking Dead, que você acabou de citar. Então, assim, sempre é possível fazer cagada, né? Como eu disse, o que é importante no This Is Us não é o que eles contam, porque tem episódio que é os caras indo numa piscina pública, entendeu? Mas tem. É o que. Que é muito bom. Mas é assim: a piscina pública mostra o preconceito da própria mãe, né? Que não queria que o filho se misturasse com outros negros. Sim, cara. Sabe? Uma crítica social boa, isso aí. Muito bom. Que ela adotou um negro, né? Eles são uma família branca, ela adotou um negro, mas tratava a criança negra como uma criança branca, né? A criança negra, forma de. Até falou, tem que colocar protetor solar, cara. Daí a mulher fala, tem sim. Vai, caramba, eu já sabia, mas que pesado isso pra época. Sim, ela não sabia, ela não conhecia, ela não sabia criar uma criança negra. E depois fez amizade com a família, até foto na casa dessa família, cara. Eu também fiquei emocionado nessa parte. Muito bom. A série toda, então, é fantástica, né, Dudu? Acho que se a gente continuar também, a gente vai ficar chovendo no molhado, entregando muito. Acho que a gente entregou porra pra caralho. Na verdade, você fala que é uma série cotidiana, mas quando tava no YouTube os trailers da série, em 2 semanas foi 6 milhões de gente vendo, cara. Em 2 semanas. Então tinha já uma expectativa alta, mesmo. Sabia que essa série era cotidiano, cara. Mas tá todo mundo de olho, deu certo. É porque na verdade o boca a boca foi muito grande, né? Há uma prova que nós estamos aqui altamente recomendando a série. Duas bocas, a boca da Erika e a sua. Ainda bem, obrigamos a assistir, ele ficou altamente feliz, chorando pra caralho, né? Eu achei até acabar sendo, você não sabe. E a Erika teve a mesma opinião que eu, Dudu, minha esposa. Ela não gostou do último episódio também. Eu também fiquei puto dele, mas tem aquele propósito dele, mas fazer o quê? Ele tem um propósito, mas entender. É uma história que poderia ser contada em qualquer outro momento. Não é. Podia, mas ele queria o gancho, meu, ela vai separar não, dele. Tudo bem, vamos lá, ó. Vou pôr a questão de outra forma. Por que o último episódio não é bom? Temos 18 episódios, sério? Certo? Sim. A história do último episódio, das 18 histórias, é a menos importante. É como eu disse. Se o último episódio fosse o Toby com ataque cardíaco, eu tinha ficado feliz. Um exemplo, tá? Se o último episódio fosse a história do bombeiro, tinha sido melhor do que foi a história deles. A história deles é interessante, mas não é, da forma que foi contada, não é o melhor conto da série, entendeu? Mas na verdade, como é um casal que todo mundo ama, cara, ama de paixão, e como mostra que estão em crise, você fica... Putz, cara, eu não tava pensando que ia acontecer essa coisa. O objetivo do season finale foi esse, cara. A gente pode não ter adorado assim, mas ele pegou, todo mundo ficou, putz, agora. é o gancho animal pra outra temporada, pra ver se ele vai rejeitar ou vai separar mesmo, que eu não sei o que vai ser. Ah, eu não achei muito. Eu acho que sobe muito, muito, muito o nível no penúltimo episódio, com a morte do William, sabe? O penúltimo episódio é fantástico. Sabe, você chora, você não consegue segurar, você chora. Mas aí o último é tipo um banho de água fria, mas assim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, a série ainda é uma série espetacular. Vou esperar a segunda temporada, desejando do fundo do meu coração que nenhuma das minhas previsões se concretize, né? Que a segunda temporada seja igual ou melhor, sempre melhor, né, Du? Que seja melhor. Sim, é. Esse banho de água fria é o que os caras queriam nesse último episódio, viu? Vamos lá. Mas assim. Quem assistiu o último episódio da sexta temporada do Walking Dead sabe, cara. Ai, é difícil. É igual eu tava assistindo Game of Thrones, né? Eu assisti Game of Thrones todo em um mês, né? Todas as temporadas. E o nono episódio era sempre o melhor. O décimo mais décimo tinha uma. Gancho animal, pronto. Então aconteceu isso em Desastres. O episódio 17, que é o penúltimo, é o melhor episódio da série. E o 18 é qualquer coisa. É um episódio qualquer que poderia ser em qualquer momento da história. Vai resolver ficar no final. E deu certo. Não sei, não sei. E eu, minha nota, Dudu, então, pra Desastres de 1 a 5 vai ser 5 famílias problemáticas. Porque é uma série que você precisa ver. É uma série que você precisa assistir. Até pra tirar, Dudu, esse peso de tanta coisa fantástica que a gente vê, sabe? Harry Potter e Guardiões da Galáxia e Indiana Jones. E eu tô falando de Jurassic Park. E é muita coisa fantasiosa, é muito mundo místico. E This Is Us vem pra te mostrar um cara comprando pão na padaria. Dá um pouco... É, mas tem muita série assim, cara. É só procurar. Mas essa aqui é uma série que a premissa dela é sensacional, então. Mas aí é meio que desintoxica um pouco, Dudu, desse caralhada de coisas fantásticas que a gente assiste. Se você fica no mundo fantástico e tá essa aqui é a única coisa que você vê, com certeza concordo. Se você só vê série fantástica e você quer ver um negócio diferente, uma história... olha, eu digo que é uma história tão bem contada quanto uma... não tô falando que é a mesma coisa, tá? Tô falando do modo de contar. This Is Us é uma história tão bem contada quanto uma história do Game of Thrones. O modo de contar o roteiro. Ele é um roteiro melhor. Quanto o roteiro? Ele é tão bom ou até melhor do que alguns roteiros que a gente vê em Game of Thrones, entendeu? Também o Game of Thrones tem um problema que era baseado no livro, adaptação, né? Só agora que, como o livro ficou pra trás, o roteirista da série começaram a mexer, então na última temporada foi sensacional. Que não tem nada do livro quase nela. E daí sim que você vê que o roteiro sim tem qualidade. Não é só uma adaptação. Os caras enfiaram coisas interessantes lá. A Guerra dos Bastardos lá, sensacional. A filmagem, uma das mais caras da história da televisão americana. Muito bom. Tudo, qual que é a sua nota? De 1 a 5. Eu ia falar um negócio bem preconceituoso, eu mudei. Vamos lá. Ainda bem. Eu ia falar de 1 a 5 Neguinhos com Câncer, mas não vou falar não. Caramba, é até 4 edição, pelo amor de Deus. Então, de 1 a 5 atores que você gostou, né? Atores decadentes, mais ou menos, né? Porque aí depois veio o Babá Negro, né? O novo Babá. Nossa, trocaram o ator. Qual que é a sua nota pra This Is Us? Então, acompanho só a nota de 5, que todo episódio fez eu chorar. A história é sensacional. Os atores são ótimos. Não tem nenhum que seja ruim ou mediano. Até as menininhas são muito boas, cara. Sim. Nossa, a filmagem é bonita, bem dirigido. Eu não tenho reclamação nenhuma, cara. Só que. Ainda bem que são só 18 episódios, mas até. Talvez 16 fosse um pouco melhor, não sei. Eu acho que o ideal aí era. Pra essa série, tá? Eu acho que 10 estava bom. Mas tudo bem, o 18 foi bom também. Sim, sim, gostei. Todos são emocionais, né? Se o cara tem um coração de pedra, de gelo, assim, não vai gostar, então é melhor passar longe. Mas tem gente assim, tem gente. Ou tem frescura, eu suei pelo olho, entrou uma árvore no meu olho, fala, isso é coisa de viado, né? Coisa de macho. Né? Eles tentam te falar que é, mas não. É preconceito dos pessoal, acho besteira. Então é isso, Dudu. A gente super indica essa série, né? Totalmente. E mais temporadas que passe as 3, que durem mais, cara. Um 5 tá bom, né? Pra não ficar enrolando mais. Muito bom. Ficamos por aqui, Eduardo Cosso.